E do posto vai chamar o saldo. Tá agilize devido a tráfego na final. No visual com o tráfego da Azul no táxi. Observa a passagem do tráfego da Azul e após prossegue cruzamento do pátio 1 até o pátio 3. Voo no 924, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 052, cheque trem. Baixar travado e pôr na 28, voo na 924. 00. Confirme o abaitão no 401. É, o 4082, o caminhão saiu do site, cruzou toda a frente aqui, foi parar no 10. Ciente, nós não temos conhecimento do tráfego, porém vamos informar o encarregado do pátio da Infraero sobre a situação. Após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter a pista 28. Após o tráfego no final, ele mantém a 28. Salvador, Capitão Vitor, Mike, Quebec. Ai, Quebec, pessoas a bordo via corredores, informe rotatória. Tem no PO 102. Nível 190 para Aracaju. 1-0 Aracaju será coordenado. Informação em posto Vitor, ajuste 1-0, 1-3. Então 3566. 1-0, 1-3. Está no aguardo aqui então para a costa. 1-600, ingresso via Juliette, gate 06. Juliette para 06, agora 600. À esquerda, mantenha a posição antes da taxiway Alpha e vai chamar o solo em 121 decimal 9. Esquerda, mantenha a posição antes da Alpha 219, igual 924. Siga. Autorizado direto Veracruz, informe 3 minutos fora para transferência de comunicações. Andrei 566 para Aracaju, autorizado, nível 90, via Golf 677. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle Salvador, 119.35, torre 118.6, aciona 5577, então 3566. Positivo, autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, pista 28, após a decolagem direita, saída Aron, Melim. 1935 é o controle, 186 a torre, 5577 o transponder, 3566. 3566 correto, estamos pronto para pushback acionamento. Camarada, pushback acionamento. Controle Salvador, Webjet 6721. Confirme. Webjet 6721. 6721, aguarde o contato radar, suba 310, saída Aron. 310, saída Aron, 6721. 001. Voo 754, pronto. Voo na 754, observe a rolagem do Airbus da TAM. Faz o mesmo alinho e mantém em pista 28. Tem manter, voo 754. Confirma o passarinho? Posição CARI, confirma indicada. 260. Sente. Levar pro Acari. Decolado aos 23, chame o controle em 119, decimal 35. 193D, Gomes, boa tarde. 8001. Controle Salvador, boa tarde, Altão 8001, passando 2300, perfil Aron. Contato sobe ao 330-8001. 330-8001. Web 6721, Recife agora, 12545. 2545, Web 6721. O 2230 da Passaredo vai atingir 040. Desce para 2000, reduz para 210 e após CARI voa Lama. Após CARI Lama, desce até 2000, reduzindo 210, passarei do 2230. Pioneiro 44 Salvador. Escuta, Pioneiro 44. Serviço radar encerrado, chame agora controle Leos 120 decimal 1. Leos 120, muito grato. Uma boa tarde. 013, aguarde Costa Fortaleza. Na escuta da Torre Salvador. Torre 186. 654 ao vivo. 754, sobe ao 410, vigilância. Vigilância 410, 754. O 754, tráfego à sua esquerda, 7 milhas, está mantendo 1500. 71754. Vitor Mike Quebec, chame Torre 186 para coordenação. Na final normal, trem baixo travado, 354 ao vento. 18,6, bom serviço. 8001, Aracaju na proa, centro 12545. Aracaju na proa 2545, então 8001. Gente, mantém a espera sobre, no setor norte do aeródromo, aguardando instruções para interceptar a final da pista no 7. Gente, solicita, se possível, descer para uma do pé e efetuar a espera a 3 milhas da cabeceira no 7. Afirma, então se tiver condições de prosseguir pela final reportando a 3 milhas, iniciando espera a 3 milhas, está autorizada. Obrigado. 702, chegada CARI, desce para 2000 pés com 1013. Care para... Confirme 2.000 pés. 2.000 com 1.013. Beleza, pode ser. O passaredo autorizado Lama, ajuste agora 1.013. Ok. Prando Lama, 1.013 no ajuste. 5.002 é o transponder, 003. Tá no Q4, chamará pronto, está 3834. 3834, sendo pronto para aproximadamente. 34. Não. 01, autorizado, chame táxi, então 3566. Quebre, vai chamar o táxi. Quebec para cruzamento, dono 735, mais ponto de ordem. Mike Fox Oscar, autorizado, cruzamento 2735, táxi até o Pátio 5, uma boa tarde. Ah, cabeceira 28, o 2230 da passageira. Torre 186. 186, obrigado. Autorizado, prosseguir para a final, Papa Tango Vitor, Mike Quebec. 7, está estabilizado na final, mantém aguardando seu sonho. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2230, final de 12 milhas, cabeceira 28. Gente, continue na aproximação aguardando a autorização de pouso, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Gente, não se escuta. O triple 5491 no solo aos 29, livre à esquerda, chame o solo em 121 decimal 9. Esquerda, só 1219, 5491. 18206, se eu desejar, temos condições de decolar imediato. Gente, eu informo um tráfego de pequeno porte em aproximação para a pista 17 e um tráfego adicional em aproximação para a pista 28. Mantenha a posição aguardando instruções. Positivo, 806. O Gol 1806 autorizado a alinhar e manter pista 28. Prepare-se para a decolagem de imediato quando autorizada. Poxa, alinha e mantém então. Gol 1806 preparando. Preparado. O 2230 vai reduzir aqui. Gente, passarei 2230. Continue na aproximação, aguardando pista livre. Ok. Vitor Mike Quebec na curta da 173. Papa Tango Vitor Mike Quebec, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 210 graus, 07 nós. Sobre pouso 97, Vitor Mike Quebec. O Gol 1806, autorizado a decolar pista 28, vento 200 graus, 08 nós. Iniciando, pista 28, 806. Tango Vitor Mike Quebec, solo aos 3-1, autorizado backtrack, reporte pista livre. Reporta livrado, Mike Quebec. O passarelo 2230, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Vento 2230, tem livre pouso. No 806, decolada aos 32, chame o controle em 119 decimal 35. 119 35, 1806, muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Gol 806, muito boa tarde, decolado perfil Aron. 106, contato radar, suba ao nível 170 inicialmente. Positivo, foi solicitado o 970, serve como final no instalamento. Ok. Gente, Vitor Mike Quebec. Qual é o 3566 da Tampa do Táxi, está com 98 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Recife. Confirmar os dados de partida, 3566? Não entendi. Poderia confirmar para ver a autonomia alternativa? Ah, positivo. 98 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Recife. 3566, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3. Uma boa tarde. Leve táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 28, 18, 6, 13 de ajuste. 3566. Boa noite, 06, vou direto para Aracaju. Voando direto para Aracaju, 906. Ano 600, gate 612, frente da Vitor, 410 Natal. 410 Natal será coordenado, guarde cópia, gol 1600. Ano 600, nessa escuta. Paredes 2230, no solo aos 34, chame o solo em 121 decimal 9. 219, obrigado. Mantenha a posição antes da táxi aí, Alfa. Ok, tá mantendo. Prezado, chama o táxi 3834. Prezado, chama o táxi 3834. Alô, Salvador, boa tarde, Passarido 2230, está mantendo a equação. Passarido 2230, visão com tráfego da TAM no táxi à sua direita. Afirmo. Aguarda a passagem no tráfego da TAM e a posse prossegue via Alfa e Juliette para remoto no 2. Ok, vai aguardar a passagem do tráfego após Alfa e Juliette para 1-3. 1-600, pronto para cópia? 1-600, está pronto para cópia. 1-600 para Natal, autorizado nível 4, 1-0, via Upperzulu 1-0. Decolagem da pista 28, primeira curva direita, na saída Aron, transição Vipar. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, Ciona 5006, gol 900. Esse é o gol, 1600, autorizado Natal, via Upperzulu 10, o nível 410. Decola 28, curva direita na Aron Vipar. Controle 1935, torre 18612, transponder 5006, gol 600. 1600 correto, chame pronto para pushback seu momento. Obrigado, 600. 806 Recife, agora 12545. Recife 12545, é a volta 906. Webjet prossegue via CARI ou intercepta o arco a seu critério? Prossegue CARI 6702. Papá Romeu, Eco, Alfa Oscar, aguarde cópia para Belém. Informação em curso, Vitor, ajuste no 093. Confirme aí, por gentileza, a rádio ideal de saída de Salvador. 341. 341, confirme? 341, Eco, Alfa Oscar, aguarde cópia. Solo, poderia por gentileza coordenar já para o passageiro 2230 a autorização para Vitória da Conquista 180? 180, Vitória da Conquista será coordenado, guarde cópia, passageiro 2230. Ok, muito obrigado. Torre 3566 da Santa, próximo ponto de espera está pronto. 3566, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 230 graus, 05 nós, ajustando 013. 13, livre alinhar e decolada, pista 28, 3566. Autorizado, 702. Motor Delta 3661, no seguinte da para a Copa Guard. Salvador, gol 1394, posição 1-1, autorização Galeão 400, informação Vitor. Quatro, número 5 para a Copa, aguarde, Galeão. Aguardando, obrigado. Vitória será coordenado, é o número 06 para a cópia azul 4089. Aguarda, Alfa. Eco Alfa Oscar, pronto para a cópia? Pronto, cópia, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar para Belém, nível 280, autorizado, DCT Clark e após DCT Belém. Decola da pista 17, com curva à esquerda, na saída Momo, Albo e após direto Clark. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 50 no 3, é com Alfa Oscar. Autorizado Belém, SL 280, DCT Clark, após DCT Belém, decola da 17 com curva esquerda, Momo, Albo, após direto Clark. Controle 10935, torre 186, transponda 5013, o Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, correto, confirme o problema? 6 a bordo. Eco Alfa Oscar, faracionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, grato, Eco Alfa Oscar. Já 3834, pronto para o táxi, POB 49, 3 horas e 20, ao CER, na Teresina. Então 3834, táxi livre, via Índia, Alfa. Próximo ponto de espera da pista 28, chame a torre 118, decimal 6, ajuste no 0, no 3, uma boa tarde. Ciente, Índia, Alfa, ponto de espera 28286, tá 834. Pista 28, o vento 220 graus, 10 nós, cheque o trem. Baixar, travada, livre pouso na 286, 702. Salvador, Avianca Brasilia, 6320, checking in, descending to 15,150. Avianca Brasil 6320, Skokka Ident, descend 2,000 feet via Cario Rival, QNH 1013. 1013 down to 2,000 and the carry arrival, Avianca Brasilia 6320. Cinco meia meia Aracaju. Exato, Aracaju, obrigado. Passaria 2230 para a Vitória da Conquista, nível 180 autorizado, DCT, decola da pista 28, primeira curva à esquerda na saída Gole, Eval e após direto Conquista. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6, aciona 5572, passaria do 2230. Ok, para a Vitória da Conquista, 180 direto, decola 28, curva à esquerda, Gole, Eval, 1935, controle 5572, o transponder. 2230. 2230 correto, chame pronto para prospeccionamento. Demorar. Tão 3661, pronto para cópia? Obrigado. Tão 3661, para Ilhéus, autorizado, nível 220, via Golf 677, decola da pista 28, com curva à esquerda, na saída Gole, Transistole Eval Gonza. Em caso de falha de comunicações, após Gonza, prossegue direto para a posição coral, TAM 3661. Controle Salvador, opera em 119.35, a torre 118.6, aciona 5011, TAM 3661. Autorizado, Miguel, seria 220, pela Golfo 677, volta 22, pela esquerda, Gole e Val Gonza. Se falhar a comunicação, direto para o coral, e o controle 119.35. TAM 3661, correto, estilo pronto para posicionamento. Solo é dia de 6702, livrão. Boa tarde, TAM 3834. TAM 3834, está próximo da Taxiway Golf, está autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 079. Alinha e decola, pista 28, TAM 3834. 5489, coordenar por gentileza, 160, Vitória da Conquista, com decolagem a partir da 170. Afirmativo, 35489, agora de coordenação. É o número 4 para cópia. Afirmativo, 489. 1924, pronto para cópia? Prossigo, 1924. 1924 para Maceió, autorizado nível 350, via Prisca 58. Decola da pista 28, primeira curva à direita, na saída Aron, transição Melim. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5005, gol 1924. Despeche com 1013. Curva direita, seguida Aron, transição Elim. Elim, 1935 ao controle, 1862 a torre, responder 5005, gol 924. 1924, chame pronto para o Pushback Salamento. Chame. Solo Salvador, gol no 600, gate 612, para o posto de acionamento. Gol no 600, no 06, acordando com a equipe de solo, o tráfego do Webjet vai passar a retaguarda. Após a passagem do mesmo, no 600 inicia, chama táxi. Após a passagem do Web, a nossa retaguarda, em coordenação, o posto de acionamento autorizado, gol no 600. Gol no 394, pronto para a cópia. Afirmativo. Uno 394 para o Galeão, nível 360 autorizado, via Pesolu 14. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Gonza. E em caso de falha de comunicação, após Gonza, voa na proa da posição Krat. Controle em Salvador, opera em 119.35, torre 118.3. Confirmando 118.6, torre, aciona 5010, gol no 394. Autorizado Galeão, 360, Pesolu 14, decola pista 28, primeira curva à esquerda, Gole, Eval, Gonza, caso de falha, após Gonza, voa Krat, 1935, controle, torre 18.6, transponde 5010. Gol no 394, correto, chame pronto para pushback selamento. Já está pronto no portão 11, pushback selamento, gol 394. No 1-1, autorizado, chame táxi, gol no 394. Autorizado, chamarei táxi, gol 394. Fazer pronto para cópia? T61, aguarde para puxar esse momento. Claro, nossa saída, afirmativo, nós vamos coordenar, porque o centro está pedindo dessa forma. Talvez eles liberem antes da posição Gonza, após Eval, direto coral. Eu vou recoordenar com o centro.